Fala galera, aqui é o Rafael Tequim do Banco de Cérebros. E aqui é o Marcos Winchester do Misturama, mano. E nós estamos aqui para poder apresentar a vocês a promoção do Oscar 2015 que eu, junto com a Adonis, em parceria do Banco de Cérebros com o Misturama, vamos fazer. É, isso aí, isso aí. O que vocês têm que fazer é entrar na nossa página do Facebook, curtir as páginas do Facebook, tanto do Misturama quanto do Banco de Cérebros, compartilhar as imagens, marcar 3 pessoas nos comentários, parece até uma missão impossível, mas não é, é fácil, é simples. E logo depois disso, clicar na aba participar e participar da nossa promoção. Nessa promoção vocês estarão concorrendo ao DVD do filme ganhador do Oscar 2008, Onde os Fracos Não Têm Vez, o filme dos irmãos Coen, que é um filme filmaço, basicamente, sim, é sensacional, sim. Eu já assisti muito bom, muito bom, muito bom, o filme é bom, cara. Filme é sensacional, vale a pena, hein? Vou estar concorrendo também ao livro Ismos, para entender o cinema, um livro guia básico de períodos do cinema, você vai acabar conhecendo várias e várias épocas que a sétima arte tem. É, o livro é muito, muito bacana, velho, eu tenho esse livro aí. E pra quem curte aí cinema, é muito bom pra você conhecer aí todas as facetas do cinema, desde a sua criação até aqui, tudo por onde ele passou. Sim. E por fim também, da parte do Mistura, tem aí também o livro da nossa amiga Roberta Spindler, cara. É o livro A Torre Acima do Véu, a Roberta que é escritora brasileira e tá começando a fazer muito sucesso aí com o livro dela, né? Já é o segundo que ela escreve e é muito bom pra você poder curtir aí, poder ler, fazer uma leitura de um livro brasileiro aí pra todos vocês, prestigiando aí a Roberta. E detalhe, ele vai com dedicatória, tá? Olha ele só, vai com cara. Dedicatória pra vocês aí da Roberta, assinado bonitinho pra quem ganhar. Exatamente, explicando como esse livro vai com dedicatória, ele pode chegar num tempo diferente dos outros prêmios, né? Então o Ismos e o DVD do filme, eles vão estar chegando num período um pouco diferente do livro, que vai ter a dedicatória especial, mas não vai ser uma diferença muito grande de tempo. E também vai valer a pena, porque vai ter uma dedicatória pra quem ganhou, dedicatória especial. Mais uma vez, como o Rafael já falou, você tem que curtir a página do Misturama, a página do BDC, do Banco de Cérebros, né? Você tem que compartilhar essa imagem aí da promoção, a imagem promocional do sorteio. E nesse compartilhamento, que tem que ser público, pra todos os seus Facebook, você tem que marcar mais 3 amigos, okay? Mais 3 pessoas. E enfim, fazer toda essa questão aí para que você possa ganhar. Ah, também, não esquece também de ir lá no link do sorteio para você clicar em show participando. Exatamente, na aba promoções você vai entrar no sorteio e participar da promoção. É, vai estar o link aí pra galera. Então é isso, galera, vale a pena, são 2 livros bacanas, é um filme aí muito bom. Sim. E já vai acrescentar na sua coleção aí. Exatamente. Tudo isso, o resultado vai sair dia 22, o dia do Oscar, né? Dia do Oscar, tamo lá, velho. Imagina, você assistiu no Oscar e aí receber a notícia que você ganhou 2 livros e um filme. Pô, melhor ainda, cara. Né? Então é isso aí. E se o Whiplash ganhar ainda, aí sim que eu vou chorar. Ah, cara, dos que eu assisti até agora, eu quero que Sniper Americano ganhe. Sniper Americano? Enfim. Mas beleza, cada um tem o seu palpite, no dia a gente vai saber. Grande abraço, galera. Participa. Participem. Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Galera, aqui é o Marques do MisturaCast e eu tenho muita inveja do Yuri, porque afinal de contas ele conheceu a Daenerys pessoalmente. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Yuri Calandrino, pra quem não me conhece, dublador, fiz o personagem Rei das Especiarias, por isso que ele falou que eu contracenei direto com a Daenerys, que eu conhecia a Daenerys Stoneborn. E também faço a voz do Loras Tyrell, né, os 2 personagens da série Game of Thrones. E alguns outros personagens que a gente vai conversar aí ao decorrer do cast. E é um prazer imenso estar aí com vocês e poder trocar essa ideia bacana. A gente falar bastante aí sobre dublagem e o que mais vier. É isso aí, aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast, e depois dessa apresentação aí do Yuri, eu não preciso mais dizer nada. Ele mesmo já se apresentou nesse podcast, nós vamos falar sobre dublagem, e além da participação do Marx, nosso participante não direto aqui do BBC, porque já participou de, já acompanhou o Hangout, esse tipo de coisa, né, Marx? Aham, uhum, isso, exatamente. Pois é, além da participação dele, que é lá do Mistura Cast, nós temos aqui Yuri Calandrino, que é dublador, e tá aqui pra poder contar sobre o mundo da dublagem, pra gente bater um papo sobre. E a gente tá aqui com uma pessoa que está envolvida no meio. Isso é muito legal. Yuri, além do Marx, também agradeço a participação de vocês. E é isso, esse é o nosso tema de hoje. Isso aí. Eu queria começar fazendo uma pergunta, aquela pergunta básica que todo mundo faz, né? Tipo, como que você se envolveu no mundo da dublagem? Você vai chegar e ser dublador, como que começou tudo isso? Então, vamos lá, senta que lá vem a história, né? Eu comecei como fã. Eu fazia parte de um grupo aqui no Rio de Janeiro, que era um grupo que fazia exibição de séries de tokusatsu, pra quem não sabe, né, Jaspion, Changeman, Jiraiya e companhia, né, e a gente exibia essas séries dentro de um evento de anime. E nesse evento de anime começavam a vir dubladores de São Paulo que davam palestras e que tinham dublado não só animes famosos, mas também esses tokusatsu antigos. E aí começou aquela paixão, aquela coisa assim, caramba, que legal, seria bacana poder fazer isso. E uma vez o dono do evento me pediu e falou, você entrevistaria esses dubladores, assim, quando eles viessem dar a palestra, seria meio que o host, né? sim, faria, claro, com o maior prazer. E aí eu comecei a pesquisar o assunto. Eu junto com um amigo meu de Campinas, o nome dele é Ivan Betarelli, é um grande pesquisador de dublagem, a gente junto começou a trocar muita ideia na internet. Na época do Orkut, tinha comunidade de dubladores de tokusatsu, que eu fiz, inclusive. Olha, e a gente trocava muita ideia e foi descobrindo quem dublava o quê, né? E aquela coisa, foi batendo a paixão, a motivação. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Só que é aquela coisa, eu fazia muita pesquisa em relação ao pessoal de São Paulo. Sim. Tinha esse problema, né? Porra, tem que começar a me envolver com o pessoal do Rio. Do Rio, né? Porque tem a dublagem de São Paulo do Rio, né? Que é muito comentada, inclusive, tipo e assim. São os dois polos que você tem de dublagem, né? Sim. Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, eu morando no Rio de Janeiro, obviamente, eu teria que ir atrás da dublagem do meu estado. E o Hermes Baroli, que, pra quem não conhece, é o dublador do Seiya, do Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Uma vez ele veio dar uma palestra aqui no Rio, e eu perguntei a ele, eu falei, quem você me indica, assim, pra fazer um curso de dublagem, pra eu conhecer, ver de perto como é que a coisa funciona? E ele me indicou o Cristiano Torreão. Cristiano Torreão é o dublador oficial do Leonardo DiCaprio, do Riei, do Yu Yu Hakusho, do Noturno, do X-Men Evolution, enfim, são vários personagens, né? E eu fui pro curso dele, e durante o curso, ele falou, olha, você leva jeito pra esse negócio aí, cara, você é talentoso, mas assim, você não é ator profissional, você precisa se profissionalizar em teatro pra você poder dublar, senão você não vai poder dublar. E foi aí que eu pude descobrir melhor e mais a fundo que o trabalho de dublagem é um trabalho de ator. Você tem que ser ator pra poder dublar, não tem outro jeito. Exatamente, porque tem essa coisa, a gente vê apresentadores de TV dublando alguns personagens em filmes e tudo mais, e tem esse tabu de, poxa, esse cara pode estar dublando esse personagem? Isso que fica a dúvida. Então precisa realmente ser ator pra poder você dublar. Exatamente, você tem que ser ator. E o que acontece? A dublagem é um trabalho muito específico. Quando você faz teatro, passa por uma escola de arte dramática, você aprende a interpretar. Só que da seguinte forma, no teatro, como na televisão e como no cinema, você compõe o personagem, você desenvolve aquele personagem, as características que ele vai ter, os trejeitos que ele vai ter, como ele vai se movimentar, como ele vai falar, o tempo em que ele vai falar, enfim, tem todo processo de criação. A dublagem, não. A dublagem, o trabalho já está pronto. O que você faz com a dublagem? Você vai ter que interpretar em cima de um trabalho que está pronto, de outro ator, e você vai ter que fazer o que o cara está fazendo. Não só numa técnica de sincronia labial, mas também numa técnica de interpretação. Sim. Então você tem que saber dinâmica, você tem que saber interpretação, você tem que saber coisas básicas que você aprende no curso de teatro, né? Como Sim. você pontua uma frase, como você faz, esboça uma reação. Não é um trabalho de imitação, é um trabalho de interpretação em cima de algo que está pronto. Não é o seu tempo, é Sim. o tempo do personagem que está ali na tela. Então, isso, querendo ou não, as pessoas falam: ah, mas tem que ser ator mesmo para dublar? Tem, tem. E assim, quanto mais experiência artística você tiver, melhor você vai desenvolver o seu trabalho de dublagem. Que, como você próprio disse, a dublagem é interpretação pura, né? E pior, porque é por cima de outro trabalho, né? De outro ator. Versão brasileira, Herbert Richard. É isso, essa coisa que você mencionou, né? De pessoas famosas dublando. Uma coisa é você colocar um ator que dubla. Sim. Né? Outra coisa é você botar uma pessoa que não tem nada a ver com o ramo. Nós temos aquela coisa. É chato citar nomes, mas assim, vamos ser bem claros, né? Sim. É, Luciano Huck, Preta Gil. Cara, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A gente acaba falando, né? Tipo... Pô, enfim, tem mais que falar, cara. Porque esse negócio de você ficar tampando só com a peneira também não rola, né? Sim, mas, verdade. Por exemplo, eu dei 4 exemplos aqui de pessoas que não são atores e que fizeram dublagem. Então é aquela coisa, consegue... A distribuidora do filme acaba querendo usar o nome dessas pessoas pra fazer uma chamada comercial, vamos dizer assim. Assista um filme porque ele está dublado pelo fulano, né? Vai assistir o filme lá que está dublado pelo Luciano Huck. Vou ser sincero, será que isso dá certo? Porque eu não me sinto atraído por isso. Olha, de todos os fãs de dublagem com quem eu converso, e até eu mesmo na época, Sim. que eu era apenas um fã de dublagem, eu nunca fui atraído para assistir um filme ou um desenho porque determinado famoso, não vou nem usar o termo global, vou usar Sim. o termo famoso, estava no elenco, porque isso não faz diferença, cara. Você vai assistir o filme pelo que o filme é. Exatamente, que é uma dublagem de qualidade, né? Muito mais do que nome. E você tem exemplos, assim, grandes exemplos que foram recordes de bilheteria que não foram dublados por famosos. Você tem o Rei Leão, que você não tem nenhum, cara. Nenhum Star Quality. É, por exemplo, você não tem nenhum Star Quality fazendo. Você tem Procurando Nemo, que você também não tem nenhum Star Quality fazendo. E você tem Os Incríveis, que também não tem nenhum Star Quality fazendo. Então, são 3 grandes sucessos da Disney. Enfim, são dublagens maravilhosas, antológicas, assim, estão imortalizadas na nossa história. Sim. E você vê que você não dependeu de nenhum Star Quality para poder atrair bilheteria para esses filmes. Eles atraíram por seus atributos próprios, né? Sim. Então, essa coisa do Star Quality dublando, cara, me incomoda. Me incomoda muita gente. Não só os fãs, mas até a própria categoria mesmo. Mas é uma coisa que está acima de nós. Porque o dono do filme, o distribuidor do filme, ele exige. Eu quero Sim. a voz do fulano no meu filme. E aí é aquilo. A peteca cai na mão do diretor de dublagem, né? Ele vai ter que suar, entendeu? E num tempo muito curto, fazer com que aquela pessoa que não conhece a técnica, que não tem o domínio da técnica, não vive aquele dia a dia, desenvolver um trabalho único, que vai ficar marcado aí pro resto da vida e Sim. o cara vai ganhar um cachê específico para fazer isso, né? Ao contrário do resto do elenco que ganha a mesma coisa, né? Você já teve envolvido, inclusive, nisso? Tipo, de estar num projeto ou ouvir realmente história? Óbvio, não vamos citar nomes aqui para não comprometer ninguém, mas você já conheceu alguém ou já esteve realmente envolvido em um projeto em que aconteceu isso, sabe? De alguém, de algum apresentador ou uma pessoa que realmente não estaria dublando só por nome entrar e dublar? Tá, eu já vi. E, inclusive, assim, eles têm uma postura muito normal, vamos botar aí. Sim. Alguns são atores, por exemplo, eu gosto sempre de citar o Celton Mello. O Celton Mello começou na dublagem. Sim, ele dublou Karate Kid, não foi? Exatamente, do Bom Chacrão, né? Enfim. Sim. É ele que dubla o Jack, né, do Titanic, é ele ou é o irmão dele? Não, é o irmão dele, o Duncan. Mas também que é também ator, né, exatamente. Depois começaram na dublagem, né, depois é que eles começaram a desmembrar televisão, cinema, o Celton é maravilhoso. Eu gosto sempre de citar ele, porque é aquela coisa, ele praticamente não dubla mais, mas... Não. Eu vou fazendo uns trabalhos específicos. Acho que não sei se foi pra Disney, se foi pra DreamWorks, não sei. Qual que é um desses aí? Sim. A nova onda do Imperador, né? E aquilo? Eu não sou, jamais serei contra, porque é aquilo, o cara veio, a raiz do cara é essa, ele sabe fazer. Sim. É, ele só não faz mais diariamente, porque ele cresceu na carreira dele e enfim, se desenvolveu. E é um grande artista, e foi, e ainda é um grande dublador. É, e agora, tem outros que realmente nunca dublaram e que já fizeram bons trabalhos. É, por exemplo, tem aquele filme Up, Altas Aventuras. Sim. Que foi dublado pelo Chico Anísio. Sim. E ficou muito cara. Sim, exatamente. O personagem é um personagem que se enquadra no perfil dele, né? Então chamaram uma pessoa que meio que se enquadra no perfil do personagem. O cara é ator e mandou bem ali. Exatamente. E aí é aquela coisa. O Chico Anísio, não tem nem o que falar do Chico Anísio. Sim. E o humorista brasileiro, né? E um excelente ator. Sim. Né? As pessoas ficam na guerra. Ah, Chico Anísio, foi um humorista e tal. Tudo bem, foi a especialidade dele. Mas Chico Anísio vem de uma escola de atores onde se fazia de tudo. Então, botaram ele lá pra dublar. É coisa. Poderia não ter domínio da técnica, mas isso daí você pega. É só você sentar e treinar. E ele fez um trabalho magistral. Sim. Foi conduzido muito bem. Enfim, eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, porque é um ator. Agora, realmente é muito desagradável quando você pega um star quality desse que não tem nada a ver com o ramo de atuação. Sim. E enfia lá pra fazer um chamariz, que eu acho que é só na cabeça do distribuidor que funciona como esse chamariz, né? Oi, Yuri, acho que um exemplo claro disso, eu não sei se vou falar besteira, mas o Bussunda, ele antes de fazer o Shrek, ele já tinha feito algum trabalho como dublador? Eu acho que não, né? Não, e o Bussunda também não era ator. O Bussunda era humorista e jornalista. Pega aquela coisa da história do Cacete do Planeta, você não vai dizer, eles são atores. Não, não são atores. É, exato. Mas, assim, a dublagem dele no Shrek, cara, eu gostei. Assim, eu achei muito legal o perfil, assim, do personagem. É, aí vai da dublagem, tipo assim, que agrada uma pessoa e não agrada a outra, assim, sabe? Aí você já não gostou. Não, pior que eu gostei, mas é que tipo, eu já vi casos de pessoas que dizem o contrário, que a dublagem é horrível. Mas tipo assim, é porque é uma incógnita eu dizer isso, porque eu vi essa dublagem na minha infância, então é que ela... Isso acontece. Existem a memória afetiva do espectador relacionada à dublagem, ela às vezes tira uma visão mais crítica do que aquilo realmente é. Por exemplo, eu sou muito fã das séries japonesas antigas que foram dubladas em São Paulo. Muitas daquelas dublagens ali, elas são muito boas e são muito marcantes, mas é mais pela memória afetiva. Se você deixar assim, pegar um olhar mais técnico, você vai ver que tem um monte de furos ali e são coisas que fazem parte, né? As pessoas falam, dublagem do Bussunda, não sei o quê. É muito relativo, porque as pessoas cresceram ouvindo aquilo. Sim. E aí, de repente, muda, entendeu? Eu, na minha opinião, por exemplo, eu acho a dublagem do Mauro Ramos infinitamente superior à do Bussunda. Pois é. Mas é aquela coisa. Tem gente que acha que não. Eu estranhei, eu vou ser sincero. Isso porque ele começou, Mauro Ramos, né? Começou a dublar o Shrek a partir do terceiro filme. Terceiro filme é de 2007, há 7, 8 anos atrás. Eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. Porque eu sou novo ainda. Então, tipo, varia muito, né? Mas deixa eu só explicar. Eu tô dizendo que a do Mauro Ramos é pior, não, viu? É até melhor também. É melhor, sim. Profissionalmente, eu acho melhor. Eu tô dizendo assim que em relação a quem era o Bussunda, eu acho que, assim, na minha opinião, acho que a dublagem ficou, assim, legal, dá pra assistir, né? Ao contrário de Enrolado, desculpa, citei. Mas... Versão brasileira é Herbert Richard. Sim. É aquela coisa, você vai botar o cara lá que não é ator pra fazer, entendeu? Faz uma inflexão X, entendeu? O cara não sabe nem o que é inflexão, entendeu? Então, como é que ele vai fazer? Aí você tem que ficar, ah, não, olha só, você fala desse jeito. E é aquela coisa, o cara não tem a dinâmica. É completamente diferente de você botar um Chico Anísio, de você botar uma Fernanda Montenegro, que também já dublou. Enfim, e outros artistas aí, que dublam, um Leandro Hassum, e outros aí que também já dublaram. Sim. Né? Isso é completamente diferente, entendeu? Vocês citaram o Shrek, mas é aquilo... Eu particularmente não gostei da dublagem do Bussunda, mas sim, tem essa questão. O Shrek não foi um marco da minha infância ou da minha vida, vamos dizer assim. Sim. Eu não criei uma memória afetiva com o Shrek. Mas a gente estranha, por exemplo, um exemplo que é muito esquisito pra mim é a redublagem do De Volta pro Futuro. Que é um clássico absoluto. É porque, tipo assim, é o caso que eu entendo também. Esse daí também foi outro que, infelizmente, eu só pude ver essas versões. Porque nos DVDs tá essas versões da dublagem, né? Não tem a dublagem clássica. É, na TV eles passam geralmente com a dublagem nova. É raro você ver passar com a dublagem clássica. Eu vi com a dublagem nova muito mais que a clássica, mas eu entendo que a clássica seria a mesma coisa que mudar a dublagem de Chaves, por exemplo. Que essa foi um peso pra todo mundo no DVD. Porque original. E vou ganhar muitíssimo dinheiro para comprar muitíssimos sanduíches de presunto e eu vou comer muitíssimo. Você tocou num ponto interessante, né? Chaves, em minha opinião, e acredito na opinião de muitos profissionais do meio, é tido sim, como talvez a melhor dublagem já feita no Brasil. Com certeza. Eu acho que, assim, você pode redublar várias vezes que você sempre terá a clássica como referência. Tá entendendo a coisa? As coisas se renovam. Quantos remakes, né, de filmes você tem, de novelas da Rede Globo que são reeditadas e reescritas e refilmadas. Tudo você pega um público diferente. A geração que cresceu vendo Chaves, a minha geração, não vai se acostumar com uma dublagem nova. Não. E eu posso dizer isso, que eu participei dessa redublagem do Chaves, porque eu fiz o Godines. Ah, você fez o Godines? Fiz o Godines em um episódio, que é o episódio do parque. Né? E assim, as pessoas não sabem disso. Sim. Né? Porque é aquela coisa, foi um episódio só, foi pra cobrir ali aquela necessidade, mas... Você para e pensa, pô, o dublador é o cara que não podia fazer, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes. Esse é o caso que é inevitável, assim, sabe? Mas o tempo... E aí você pensa, assim, em personagem... Eu vi isso do Nelson Machado uma vez. Nelson Machado, pra quem não sabe, é o dublador do Kiko. Do Kiko, saudoso. Ele dizia assim, exatamente. Ele dizia assim, quantos Fred Flintstones na dublagem a gente teve? Quantos Mickey Mouse você teve, né? 5, 6? Ou seja, você não pode pegar, por exemplo, o primeiro dublador do Mickey Mouse, que agora me foge o nome. Eu nem sei se ele está vivo, entendeu? Então é aquela coisa, vamos manter o cara a vida inteira dublando o mesmo personagem, entendeu? Sendo que, pô, a voz muda, tem uma série de coisas, pessoas ficam doentes, pessoas morrem. Sim. Então, é aquela coisa. Mas eu me acostumei, eu cresci ouvindo esta dublagem. Ok, cara, ninguém vai tirar de você, você, público, aquilo que você cresceu ouvindo. As pessoas acham que destrói o original, não acontece isso. Mas as coisas precisam ser renovadas, entendeu? E isso é uma coisa que o público não pode interferir diretamente. Sim. Entendeu? Por mais que o nosso trabalho seja feito para o público, entendeu? São coisas que são decididas entre profissionais. Sim. Você não pode contar com a total intervenção do público. Tu tem todo o direito de chegar e dizer, olha, ficou muito bom, porra, ficou uma merda, não vou assistir. E a gente tá preparado pra lidar com isso. Quando nós fizemos refizemos o Chaves, sim, a primeira coisa que me passou na cabeça, e eu comentei com alguns colegas que fizeram, falei, olha, algumas pessoas vão achar legal, mas a maioria vai nos linchar. Então, cara, é aquela história. Assim, vocês foram fortes ainda. Vou virar e falar, não vou fazer. Vou fazer por quê? Como assim? Não existe isso. Tem, cara. Não tem, entendeu? Porque pra gente é mais um trabalho. É legal porque, pô, você tá fazendo um trabalho que é uma coisa que você gosta. Que é uma, sim, coisa que você conhece. Agora, você pega no meu caso, o Godines. O Godines, eu não posso reinventar o Godines. Porque o Godines é um tipo. O Silvio Cardoso fez ele daquele jeito. são... fica aquela coisa muito difícil de você chegar e falar assim, ah, vamos fazer um negócio diferente no Godinez. Não dá. Não. É uma coisa, seguir aquela característica, Chaves, vamos pro parque. Coisa assim, é um tipo caricato. O rapaz que fez o Kiko também teve que manter os trejeitos. O Daniel Miller, que fez o Chaves, na minha opinião, acho que depois do Marcelo Gastaldi, foi o melhor Chaves que nós tivemos até hoje. Ele fez um trabalho fantástico, cara. Entendeu? E aí você pega, e o Seu Madruga? Porque o Seidel não fez o Seu Madruga, o Marco Moreira que foi fazer. Também é outra abordagem, porque o Seu Madruga não é um tipo. Ele não é um caricato. O Marco Moreira, comentando comigo, disse assim, eu fiz do meu jeito. Eu passei a minha verdade. Sim. E se você pegar e ouvir, a dublagem que ele fez está muito mais próxima do Dom Ramon original do que era do Seidel. Por quê? Porque ele não entrou naquela de, eu vou imitar o Seidel. Exatamente, Não existe isso, cara. Entendeu? Agora, tem aquela coisa, tem muito fã xiita, né? Então eles vão xingar a gente. Dois xiita. Eles vão dizer, pô, tá uma merda. Porque é o original. Por que que redublou? Entendeu? E é uma coisa assim, mais, vamos dizer assim, de ignorância do público, que não sabe as razões que levam a uma redublagem. Sim, são várias. Várias razões, várias, né? Gente, e nós não temos nada com isso. É aquela coisa. Eu vou me recusar a dublar. Isso não existe. Vocês são profissionais. Como assim? Se recusar a trabalhar? Isso não existe, né? Tipo, na cabeça da TV. Você procura, é aquela coisa. É uma obra clássica? Então, pô, beleza. É uma dublagem que está historicamente eternizada. Sim. O que a gente vai fazer? Não vamos passar por cima disso. Nós vamos procurar manter. É como eu citei mais cedo do Mickey Mouse e do Fred Flintstone. Você pode ver. Já mudou de voz, parece que mais 5 vezes. Mas é um tipo. Você ouve o Mickey Mouse com qualquer um dos dubladores falando praticamente com o mesmo estilo. Mini! Aquela coisa assim, fininha, né? Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Não tem o personagem. Mesmo com o Fred Flintstone, né? Aquela coisa de, ei, Nanico! Aquela coisa assim, sabe? Toda... Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube! Não dá. Quando é um tipo, você não pode fugir do tipo. Agora, se o personagem não tem um tipo, como eu citei o Seu Madruga, a própria Dona Florinda, o Senhor Barriga, e entre outros, entendeu? Você pode imprimir, você como ator, imprimir a sua marca naquele personagem. É uma redublagem, é uma outra produção. Você não vai estar imitando um trabalho de outro. Versão brasileira, Herbert. Também não sou contra a redublagem, sabe? Quando ela é bem feita, quando o profissional, ele sabe fazer. Na realidade, eu sou muito a favor, eu sou contra esses hippies aí que, sim, que dizem na internet, não, porque dublagem é uma porcaria, brasileiro é uma porcaria, eu prefiro original, não sei o quê. Não, velho, muitas vezes até, em alguns casos, a dublagem brasileira é até melhor do que a língua original, cara. Exatamente. Sim, supera. Já chegou a ser elogiado, inclusive, pela própria Disney e por outras distribuidoras também, que a dublagem brasileira supera muitas vezes a produção original. Nós somos considerados como a melhor dublagem do mundo. Os atores brasileiros têm esse cuidado. Né? Você pega dublagens, às vezes acontece quando você vai para o estúdio fazer uma dublagem de uma produção, às vezes japonesa, anime, né? Sim. Vem dublado em outra língua. E aí você percebe que é mal dublado pra caramba. Por exemplo, o Goku, né, cara? O Goku japonês, eu acho muito feio, cara, a fala dele em japonês, velho. Você citou o Goku, mas aí é aquela coisa, tem outros personagens. Você imagina um desenho como Dragon Ball, assim, eu não sei porque eu não passei por essa experiência, mas sim, já ouvi colegas de São Paulo citando desenhos de Dragon Ball, como Cavaleiros do Zodíaco, que vieram dublados em espanhol, ou vieram dublados em inglês, entendeu? E fogem daquela premissa original, que é a dublagem japonesa. É muito complicado, cara, porque ninguém faz como o Brasil faz. Que não é só uma questão de sincronismo, é toda uma questão de interpretação. O voice actor americano, ele leva uma certa vantagem, porque ele vai pro estúdio e ele cria o personagem com a voz. E depois os desenhistas, os animadores, colocam e desenham em cima daquele trabalho ali que já está pronto. Nós não. Nós sincronizamos um trabalho que já vem pronto. Sincronizamos e interpretamos. Sim. Isso torna um desafio imenso, porque cai naquela coisa que eu falei no início da conversa. Sim. Você não tem o tempo teatral ou tempo televisivo de desenvolver o personagem. Você não leva o filme pra assistir em casa, entendeu? Você faz na hora. Então, pra você ser um bom dublador, você tem que ter um poder de síntese e de entendimento de cena muito rápido, porque você entra no estúdio e você não sabe o que você vai dublar. Não é aquela coisa, cheguei no estúdio, você tem um horário hoje às 17 horas, com o diretor falando de tal. Beleza. Entrou no estúdio, o diretor chega e fala, ô Yuri, você é o Goku. Só isso, né? Pensou, entendeu? Cara. Tipo assim, eu sei lá quem é Goku, entendeu? E tá bom. Aí eu pego lá no script, onde está o Goku, entendeu? Aí tem um time code, uma minutagem, né? Que é onde, como se divide o filme. O filme é dividido em... funciona da seguinte forma. Aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de loop. Em São Paulo se chama anel. Né? A cada 20 segundos de cena você tem um loop. Né? E aí é aquela coisa. Você é o Goku no loop 1. Aí beleza, ele vai passar a cena. O que está acontecendo na cena? Primeira coisa, vamos olhar a cena. O Goku está falando isso. Tem o texto lá traduzido. Eu vou dar uma lida no texto, mas vou estar olhando para a cena. Ok, passa de novo. Vamos ensaiar aquele texto na boca do cara, entendeu? Marcar a pausa, ver aonde ele para de falar, se tem uma reação, se está acontecendo isso, aquilo, etc. Terceira vez, vamos gravar. E aí foi. É assim que funciona. Cara, você teve alguma dificuldade no começo, assim, sabe? A gente tem dificuldade até hoje, porque é aquela coisa. É um trabalho constante. Sim. A gente erra. As pessoas acham que não, né? Mas a gente erra. É trabalhoso, hein? O erro tá até incluso no pagamento, né? Sim. Porque é aquela coisa, você tem... como eu disse, a cada 20 segundos você tem um loop. A Sim. cada 20 loops você tem uma hora de dublagem, né? Então é aquela coisa. Supõe-se que em uma hora de dublagem seja o tempo suficiente para que você faça 20 loops. Né? E, obviamente, é muito difícil você acertar de primeira. As pessoas erram. Ou porque você perde o tempo, ou porque você fala uma palavra errada, ou porque às vezes a frase não cabe na boca do cara, você tem que mudar na hora. Né? Tem toda essa coisa do erro, né? Por isso que eu brinco com isso. O erro tá incluso no pagamento. Né? E você se aprimora com o passar do tempo. Tem dublagens, assim, extremamente difíceis de você fazer. E você ouve isso de dubladores experientes e que tem muitos anos de carreira. Sim. Eu passei e eu ainda passo dificuldade, entendeu? Essa coisa de chegar e falar, não, eu dublo mole. Não, isso não existe. O mestre chega lá e, tipo, é o mestre da dublagem, sabe? Não é, nunca erra, né? Não, exatamente, é aquela coisa. Tem o pessoal que erra menos. Sim. Mas mesmo o pessoal que erra menos também erra, né? Porque faz parte. Os trabalhos são difíceis. E essa coisa que eu falei do poder de síntese, de você ter que chegar logo de cara, entendeu? E pegar ali a nuance do personagem, você não tem tempo de estudar. O dublador não estuda o personagem. É diferente quando você está fazendo uma peça de teatro, você leva o roteiro para casa. Quando você vai fazer um personagem na televisão ou no cinema, você leva, você tem tempo de criar, de desenvolver. E na dublagem, não. Entrou no estúdio, viu a cena, ensaiou e gravou. Então, tem essas dificuldades. Eu me lembro quando eu fiz o próprio Game of Thrones mesmo. Quando chegou o Rei das Especiarias e o Sandin, que é o diretor, que também faz a voz do Ned Stark, ele falou, você vai fazer esse cara aí. Ele é meio afetado, que ele é debochado, então assim, alguma coisa assim mais irônica. Meio alívio cômico, assim, sabe? Bem, assim. Exatamente, né? Aí aquela coisa, ele começou a falar aquela coisa, né? Daenerys is Stoneborn from the House of Targaryen. É todo cheio de pompa, né? Eu falei, porra, uma coisa. Então, vamos criar uma linha em cima disso aí, né, galera? Daenerys Stoneborn da casa Targaryen. O senhor me conhece, milord? Somente pela reputação, Khaleesi. E eu não sou o Lorde. Somente um humilde mercador. A chamam de a mãe dos dragões. E como devo chamá-lo? O meu nome é muito longo e quase impossível para os estrangeiros pronunciar. Eu sou apenas um comerciante de especiarias. E aí tinha hora que ele fazia uns escândalos, né? Sim. The Father of the Dragon. Aí vinha aquela coisa, pô, não vamos imitar, né? Mas vamos fazer na linha da ironia, do deboche, né? A mãe dos dragões. É diferente do Loras, por exemplo, que é todo positivo, tem aquela coisa, né? De... sim, milady. Cavaleiro, né? Todo pomposo, ainda tem aquela questão homossexual dele, e que você não pode também transparecer na voz, por mais que você saiba, entendeu? Aí entra uma coisa chamada subtexto. Sim. Você sabe, pô, o personagem é um homossexual, mas tem aquela coisa, ele não dá pinta, quer dizer, ele é um cavaleiro. Ele tem que tomar um certo cuidado, assim, pra não se, né, sabotar. É, exatamente, você não pode chegar na voz, entendeu, e falar todo... Entendeu? Não querendo faltar respeito, mas assim, não pode chegar e ficar falando assim, ai, milady. Quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$20. Tá. Aí ficaria rainha, Priscila, rainha do deserto. Exatamente, aí seria outra coisa. Não é aquela coisa, tem que ter um entendimento da cena. E aí entra o diretor, porque o diretor assistiu o filme, você não. O diretor, então, ele assiste o filme, já viu tudo. Por isso que ele está ali dentro do estúdio e tem a função de dirigir. Como? Sim. Ele vai chegar e vai dizer, ó, esse cara aí, ele é um homossexual, só que ele não é assumido. E a corte não pode saber, porque senão, pô, o nome dele, os títulos da família, a honraria toda, vai pro ralo. Então é aquela coisa, tem que fazer aquela pose embustida, enfim. Você tem que ter esse subtexto dentro da cabeça para que em momento algum você transpareça nada, entendeu? E agir de acordo com o que o cara está fazendo na cena, né? Esse é o grande desafio. Versão brasileira, Herbert Richard. Você participa de traduções, assim, de texto, de adaptar o texto, né, conforme a tradução, porque tem sempre esse problema de você, sabe, traduzir uma frase que faz sentido no inglês, mas no português você pensa, não ficaria tão legal. Então, como que funciona mais ou menos? Você participa disso? Nós participamos porque a gente sofre de um problema muito sério com tradução, porque as traduções, muitas vezes, elas vêm de uma maneira muito ruim. Às vezes recebe textos, assim, vêm com umas traduções absurdas. E tanto nós, dubladores, em comum acordo com o diretor, temos que mudar o texto, porque ou a coisa é muito absurda, às vezes não cabe na boca do personagem. Um exemplo, tem a série Hell's Kitchen, que é do Discovery. Sim. Eu dublo o Metri da série, é o James. Eu, de vez em quando, eu assisto. E eu já vi o Marcelo Torreão, que faz o Gordon Ramsay, que é o chefe, já assisti ele dublando. Aí vamos citar um caso aqui específico. No inglês, como é uma série de cozinha, né? No inglês, quando você serve um churrasco, uma carne, quando você quer pedir mal passado, você geralmente fala pink. Se você for traduzir ao pé da letra, é rosa. Não vai fazer sentido nenhum. Não vai fazer sentido, entendeu? Aí o cara tá lá gritando, pô, a carne, it's pink, entendeu? Você vai pegar e vai dizer, tá rosa. Aí o que você faz? Você automaticamente adapta, tá crua, pra fazer sentido dentro de um contexto de versão brasileira, né? Sim. Nós fazemos versão brasileira, não tradução literal. Exatamente. Do inglês ou de qualquer idioma que seja, né? Eu cito como um exemplo de melhor adaptação de tradução o Yu Yu Hakusho, o anime. Porque os caras ali, eles foram geniais, usando bordões brasileiros, na época do Uterere. Sim. Rapadura Toguro, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, enfim. Não conheci o outro mundo por querer! Assim, cara, que os caras tiveram uma criatividade, isso é trabalho de ator. O próprio Chaves, né, Yuri? O próprio Chaves tem essa... Também, Chaves. Pô, aquilo, isso caracteriza como uma boa dublagem. Porque você não está esculhambando o produto original e você está versionando para o português do Brasil. Né? E nem tudo disso vem no script que está ali na bancada para você dublar. Muitas vezes você tem que meter a mão na hora. Então esse processo acaba sobrando não só para o diretor, mas também para o dublador. Aquela coisa, porra, a frase não tá encaixando, sei lá, o cara fala, com licença, posso tirar o seu carro da garagem? Aí é aquela coisa, ficou muito longa, né? Tá passando, não cabe na boca do cara. Corta a palavra, tira o garagem, com licença, posso tirar seu carro? Coisas assim, bem desse tipo. É igual novela mexicana. Novela mexicana tem muito disso, né? Eu agora recentemente fiz uma, novela chamada Sortilégio, tava passando no SBT, não sei se ainda está passando. Eu fazia o motorista do protagonista, né? O nome dele é Augusto. Aí aquela coisa, às vezes ele atendia o telefone. Aí ele falava naquele espanhol hiper canastrão, todo cantado, né? Casa de los Lombardo, né? Todo estado, né? Se você vai e bota ao pé da letra, Casa dos Lombardo, não dá, fica curto. Você vai ver que o cara ainda vai estar com a boca esticada, né? Sim. Aí entra em comum acordo com a direção, fala, vamos falar como? Residência dos Lombardo, entendeu? Aquela coisa bem linear, sem precisar cantar, né? Igual eles falam, né? Residência dos Lombardo, ninguém tem telefone assim, né? Então é aquela coisa, Residência dos Lombardo, né? Sempre uma coisa assim, linear, né? E que faça sentido. Sim, e nos palavrões assim também, né? Vocês têm que tomar um certo cuidado assim na hora de traduzir o que vai ser, tipo, vai passar ou não, né? Até pelo conteúdo do programa, não é certo? A coisa do palavrão é uma coisa complexa porque isso não depende da gente. Isso depende muito do distribuidor e tem distribuidor que não permite que seja falado palavrão. Então, e isso prejudica muito. Isso vai pra onde? Isso depende de onde vai ser distribuído, você diz, né? Exatamente, porque às vezes o cara. Isso é um programa de família que vai passar no horário nobre, ou vai passar na sessão da tarde, ou sei lá, sabe? E a gente não quer que o palavrão seja falado. E eles são os clientes, eles são os donos do produto, então eles mandam. E a gente obedece. E isso fica horrível, porque isso desqualifica o trabalho, né? É aquela coisa de você tá assistindo um filme, às vezes assim, um filme tem uma cena tensa, entendeu? E o cara vai lá e grita, salva bitch! E aí você vai e tem que falar, seu filho da mãe! Pô, é muito feio, né? Tipo, perde um pouco o impacto, talvez, você acha? Perde, você fala, é aquilo, você fala com a mesma intenção de chegar e falar, seu filho da puta! Só que você tem que pegar e falar, seu filho da mãe! Descaracteriza, entendeu? Ou aquela coisa do americano chegar e falar, you bastard, né? Que por quê? O bastard pro americano, você chamar o cara de bastardo é pior do que você chamar ele de puta. Naquele contexto cultural americano, isso tem um sentido. Aí é aquela coisa, você traduz em português, você é um bastardo, porra. É, exato, cai na parte da adaptação, né? Porque não faz sentido também aqui, né? Bastardo. Entendeu? É a mesma coisa quando o cara fala shit, entendeu? Aí você vai, droga, entendeu? Porque, não pode falar merda no horário nobre, entendeu? E aí a gente fica preso, a gente fica limitado. Mas é porque é determinação de cima, não é nossa culpa. Aí cai aquela ignorância que as pessoas falam, né? Não gosto de filme dublado por causa disso. Porque, pô, eles não seguem o original, eles mudam o texto. Não é, cara, entendeu? É porque tem uma razão pra isso, entendeu? São razões que estão acima de nós. Não parte de vocês, né? Essa questão. Não parte, entendeu? É aquela coisa. Você pode chegar, já aconteceu várias vezes, você grava a fala com palavrão, entendeu? E o cliente vai, devolve, manda fazer um retake, entendeu? Dizendo, não, troca esse merda aí por droga, ou troca esse filho da puta por filho da mãe, enfim. E você tem que fazer, cara. Fica feio. Mas... Tem o caso das duas dublagens também, porque eu já vi muitos filmes que eles têm duas dublagens, uma vai pra TV e outra pra DVD. E nessa parte do palavrão, eu lembro do Superbad, que o filme ele tem vários palavrões, e isso é normal do filme original, né? E na dublagem do DVD ficou com vários palavrões, e aí quando ele foi exibido na Globo, mesmo pelo conteúdo do filme, né? Porque o filme é todo besteirento, eles ainda quiseram tirar todos os palavrões e ainda cortar algumas cenas, né? Cortar cenas normais, mas ainda tiraram todos os palavrões do filme. Tem dessas coisas, né? Porque é aquilo, nem sempre o distribuidor que vai exibir na televisão é o mesmo distribuidor que vai lançar em DVD. Então, muitas das vezes, a razão de você ter duas dublagens vem daí. Antigamente, dublava-se para VHS, né? Para home video e televisão. Hoje, você também dubla DVD e televisão. Varia muito de quem está distribuindo. Às vezes, o próprio canal, a própria emissora não gostou daquela dublagem que foi feita para home video e manda redublar para exibir no canal. Vários exemplos aí. Versão brasileira. Yuri, até no começo, assim, antes mesmo de você começar a dublar, né, e na época que você ia em eventos, tudo, entrevistava alguns dubladores, teve algum dublador que você falou, tipo, cara, eu vou entrevistar esse cara, ou eu vou conhecer esse cara porque agora eu sou dublador, tipo, tinha alguém que você admirava antes, aí você foi e conheceu e você falou, caraca, tipo, é esse cara? Um cara que eu admirava muito, antes mesmo de entrar na dublagem, é o Mauro Ramos, né? O Mauro Ramos é um cara de uma cultura, né, de uma inteligência, de um humor, sabe? Maravilhoso, né? E o Mauro Ramos é muito gentil. E eu sempre admirei o trabalho dele, porque já vi trabalhos magistrais, além dos conhecidos, assim, porque depois que você entra para a dublagem, assim, uma das principais coisas que você deve fazer é procurar filmes dublados fora da área pop, né? Sim. Então, assim, por exemplo, tem o Mauro Ramos, tá? A gente conhece vários trabalhos famosos do Mauro Ramos, né? Pumba, essas coisas. Coisa, né? Exatamente, entendeu? Então é você começar a procurar além disso. Eu já vi trabalhos assim magistrais do Mauro, cara, que, porra, esse cara é fantástico. E quando o conheci, eu tive essa impressão. Nós somos amigos, assim, íntimos, pessoais, a gente é mais colega, né? Sim. Eu não fico abordando ele pra ficar enchendo o saco você aí, entendeu? Porque é aquela coisa, profissional, entendeu? Você pode admirar muito e ser fã de um colega seu, mas existe, entendeu, uma postura. Sim, o profissionalismo ali no trabalho, certo? Exatamente, entendeu? Então, pô, eu não vou ficar lá dizendo, babando o ovo dele, dizendo, porra, porque você é foda, porque você fez isso. Não, isso não existe. Sim. E eu cito o Mauro Ramos, assim, e outra pessoa que eu cito também é a Carmen Sheila. Se vocês conhecem, que ela dublava o Thundercats, ela fazia a voz da Chitara. Chitara, sim, claro. E tinha um desenho do Tiny Toon, que ela fazia a Felícia, né, aquela que agarrava os gatinhos. Né? Sim, perdão. Quem não lembra, né? Pois é. E a Carmen Sheila, ela foi uma pessoa, assim, que eu jamais pensei que fosse tornar uma amiga minha, vamos dizer. Sim. E ela se tornou, eu chamo ela de mestra, porque é uma pessoa que é de uma humildade e é de uma sabedoria. Da velha guarda de dublagem, 50 anos de dublagem. E eu nunca imaginei na minha vida que eu teria tal contato, né? Um contato que vai além do profissional, que passa pro lado pessoal. E eu trabalhei com a Carmen Sheila há 3 anos atrás. Eu dirigi uma leitura dramatizada, uma peça do Nelson Rodrigues. E eu estendi um convite a ela para participar e ela aceitou. E durante um momento, assim, me passou, né, me cruzou na cabeça com caramba, eu estou dirigindo a Carmen Sheila, sabe? Uma pessoa que eu cresci ouvindo, entendeu? E que hoje é uma amiga muito querida que eu tenho. Então essas coisas acontecem, como também acontece o contrário, né? Você cria uma determinada imagem de um determinado dublador que você conhece o trabalho e, de repente, quando você conhece o cara pessoalmente, o cara não é nada daquilo que você imaginava, né? Entendeu? Expectativa, né? Tipo, derruba, assim. Exatamente, são os dois lados da moeda. Conheci pessoas maravilhosas, que eu já conheci o trabalho, conheci pessoas também maravilhosas que eu não conheci o trabalho, passei a conhecer depois que conheci a pessoa. Sim. E conheci pessoas que eu cresci admirando o trabalho, quando eu conheci a pessoa foi aquela coisa assim, porra, que decepção, entendeu? Acontece. Pode lembrar alguns trabalhos assim que você curtiu fazer? Não precisando ser trabalhos mais conhecidos, assim, mas tipo, trabalhos que você falou, tipo, cara, isso foi legal representar aqui, né? Tipo, dar voz a esse personagem aqui. Você consegue lembrar de algum? Ah, com certeza. Olha, o Ben 10, a Aline Guedes me chamou pra fazer o Ben 10, mas num daqueles milhões de aliens que eles transformam. Cada é um tanto, parou de ser 10, né? Deu muito tempo atrás, virou 1000. Assim. Virou 1000, pois é. Aí eu fui fazer um que eu achei muito curioso, que o nome do cara era Podrão. Pra mim é sanduíche daí, mas beleza. Não, eu falei, que troço é esse? Quando eu vi o cara, ele se transformava num robô que soltava gases poluentes e tóxicos. E tinha um jeito meio malandreado de falar. E eu achei o maior barato isso, né? Ele virou fixo. De vez em quando ele aparece. E foi divertido de fazer, porque ele falava umas coisas assim: tá na hora de soltar um óxido nitroso pra cabeça palhaçada. Coisas assim, a voz fica com um efeito, né? Depois de gravado. Sim. Foi maneiro, cara. E eu gostei disso. E um outro desenho também que eu fiz foi o Incrível Mundo de Gumball, que é um dos desenhos mais malucos que eu já vi na minha vida. Faço na Cartoon Network. E é um desenho muito maluco, cara. Dizem que é pra criança, mas não é pra criança, não. Deveria passar no Adult Swim, esse troço. É tipo Hora da Aventura, né? Que tem uma história por trás, as pessoas, a criança não sabe. Exatamente, é nesse nível aí. Aí foi direção da Aline também, e ela me deu um bichinho lá, o 8, que é uma aranha de 8 bits. E ficava todo estressado e ele começava falando calmo, depois ele ficava estressado, gritava e depois que ele terminava de dar o showzinho dele, ele voltava ao normal. Foi em um episódio e aí depois, mais pra frente, o cara voltou. E isso foi curioso, porque assim, eu não lembrava como é que eu tinha feito ele, porque não tinha sido uma participação pequena em um episódio. Foi algo rotineiro, né? Foi algo rotineiro. E aí, 3 meses depois, ele apareceu de novo. Entendeu? Aí ele, você lembra do 8 que você fez no Gumball, aquele bichinho e tal? Eu falei, olha, eu lembro dele. Ah, tá, você lembra como é que você fez? Eu falei, não lembro. Fudeu, como é que vai ser, né? Mas, sim, por sorte, na hora que eu assisti a cena, eu me lembrei e peguei o trejeito dele, né? E aí, aquela coisa, ele fala todo calminho e vai explodindo, uma coisa mais ou menos assim. Sim, é meio bipolar ele, né? É, exatamente, é a coisa, né? Ele fala assim, você acha que eu sou intenso? Eu sou intenso? Eu sou intenso! Aquela coisa assim. Ah, é? Isso é intenso! Isso é intenso! Isso é intenso! Não. É um nível perfeitamente normal de intensidade. Mas que alívio! Agora sei que não assusta os outros. Valeu pelo número. O primeiro filme grande que eu fiz foi o Poderoso Chefão 3. Você fez, olha só, você fez o Anthony Corleone, né? O filho do Michael, né? Exatamente, né? E foi uma puta surpresa, porque eu entrei no estúdio, foi no meu primeiro ano de dublagem isso. E o cara falou, ah, vai fazer o Poderoso Chefão. Aí eu já fiquei naquela coisa. É, no frenesi já. Ah, tá, vou dublar um filme tão bom. Aí você faz um Anthony no look e tal. Você vai, pô, o Anthony? É o Corleone? Ele é ele mesmo, caralho. Aí fiquei nervoso. Falei, porra, que responsa, né? Mas saiu. Foi um trabalho bacana. Sim. E documentário também, eu faço muito Discovery, né? Aquelas coisas, Hell's Kitchen, Bar Rescue, Aeroporto Dubai National Geographic. Mas enfim, é tudo a mesma coisa. Minha mãe com certeza já deve ter ouvido sua voz, porque ela assiste tudo daí. É, eu faço aquele também no Viva, o Obsessivo e Compulsivo, os acumuladores. Ele tá sempre na ativa. E a novela, que é o Sortilégio que eu fiz, o Augusto, que é o motorista lá do protagonista. Mas, assim, trabalhos marcantes mesmo. Fica muito na minha cabeça o Podrão, né, do Ben 10. Sim. O 8 do Gumball. E o Godines, né, que foi também aquela coisa do tipo, a realização de sonhos de infância, né? Tipo, dublagem do Chaves, assim, você participou. Exatamente. Até porque o Godines é um personagem que eu adoro, cara. Sim. O Godines é aquele cara que aparece pouco, mas nas horas que ele aparece, ele tem as intervenções cruciais dele, que são... É a piada-chave, aquele cara é exatamente a síntese do cara que fica lá no fundão esperando um momento pra poder fazer uma piada, né? Exatamente, né? Então foi um episódio só, mas foi maravilhoso, cara. Um negócio que eu carrego, assim, né, com muito carinho, né? E outras séries da HBO também que eu fiz, além do Game of Thrones. O True Blood, eu fiz umas participações pequenas, Boardwalk Empire, Fringe. Séries bem recorrentes, assim. Teve uma, a série do Drácula. Eu fiz uma participação também, não vou lembrar o nome do cara, é muita informação, né? Tipo, muita coisa que você faz, né? Tipo... Mas é bacana, o exercício da dublagem é esse. Agora, recentemente mesmo, eu dublei um longa animado do Batman, é Batman vs Robin. Olha, você tá na dublagem dessa animação? É, eu fiz um personagem chamado Criador de Bonecas. Né, sob direção da Miriam Fischer, foi bem bacana de fazer. E falando em Batman, agora você vê, a gente vai falando, vai lembrando, né? Sim. Eu fiz um dos jogos do Batman pra PlayStation 3, Xbox. É o Batman Arkham City ou algo do tipo, né? Eu acho que foi o Arkham Origins. Ah, sim, mas assim. Eu fiz duas versões do jogo. Fiz a original e fiz uma edição especial limitada. Nesse foi um trabalho também que eu gostei de fazer, por ser fã do Batman, né? Sim. Eu fiz um capanga do pinguim, né? Capanga do pinguim que fala pra cacete, né? Sim. Aquelas coisas de Batman, né? Aquele grupo de capangas que fica tudo armazenado junto. É, exatamente. Você tá lá só pra apanhar, aí vem só o vilão. Mas assim, então. Aquela base de Batman. Fazendo os comentários, até a hora que o Batman pega um deles, tortura, mete a porrada e, enfim, eu fiz um desses. Você pode dizer que você apanhou do Batman, é isso? Então? Posso dizer, fui torturado pelo Batman, porque tinham cenas assim absurdas. Versão brasileira, Herbert Richard. Quando você dubla jogo, é muito diferente quando você está dublando qualquer opção, porque no jogo você não tem imagem, você só tem o áudio. Sim. Então é aquilo, eu tinha que escutar o cara falando do inglês e eu tinha que ir na intenção dele. Então é aquela coisa, tá lá o cara falando todo ofegante, né? E eu tinha que imaginar o que estava acontecendo. O cara todo ofegante falando, ah, please, let me go, I don't know anything. Aí aquela coisa do tipo, por favor, me solta, eu não sei de nada. As coisas assim, bem... Sim. E você percebe, né, aquilo, a gente conhece Batman, né? Sim. Batman, eu tô torturando ele, provavelmente vou jogar ele do telhado, né? Exatamente, é aquela... Então, é aquela coisa, você tem que entrar sempre com a intenção. Você não tá vendo imagem, né? Você tá ouvindo, você tá lendo um texto. Aí bate de novo a questão do trabalho do ator, né? Sim, e tem uma grande diferença assim, de dublagem pra filmes e séries e pra games? Porque dublagem pra games tá ganhando força agora. Então, a dublagem de filmes e séries ela é basicamente a mesma, sim, né? Agora, a dublagem para game, ela é diferente pela questão de não ter a imagem, né? E não tem a imagem, você não vê a cena, você ouve a cena. Nossa. Né? E isso torna o trabalho muito mais difícil e muito mais específico. Sim. Né? E tá ganhando força, ainda bem, né? Só que é muito específico e é muito complicado de fazer. Porque... Até porque vocês não têm a parte da imagem, né? Tipo, é mais uma dedução de como deve se seguir. Exatamente. E é aquela coisa, você vai interpretar em cima do áudio, né? É como se fosse, assim, as origens do radioteatro, né? Não, mal comparando, né? Porque no radioteatro, o ator criava, né? Em cima do roteiro. No game, a gente não cria em cima do roteiro, né? A gente cria, entre aspas, em cima de um áudio que está pronto. Sim, até porque ele vai ser reproduzido várias vezes, né? Porque é um jogo, né? Então... Exatamente. E a divisão é feita diferente, é feita em arquivos, né? Não é aquela coisa dos loops, né? Como as cenas de segundos. Então, tem arquivos maiores, tem arquivos menores, tem arquivos que são de modo livre, ou seja, você não precisa sincronizar, você pode simplesmente ler o texto e depois a mixagem vai e bota lá no lugar, mas tem arquivos também que você tem que fazer uma sincronia labial, e como não tem imagem, você tem que fazer a sincronia na onda de som. Sim, é completamente diferente, é outra linguagem, é outro processo, né? E é um trabalho que fica imortalizado aí, né? Tem dublagem de jogos aí que são maravilhosos. Sim. Tô chamando a galera que dublou os personagens em outras mídias pros games, né? O Guilherme Briggs, acho que dublou o Superman agora, né? Num jogo recente, né? Isso. Eu considero, inclusive, esse jogo que ele dublou o Superman é o Injustice. Eu achei, na minha opinião, eu acho que é a melhor dublagem de game já feita no Brasil. Até hoje é isso aí, porque... É aquela coisa, Liga da Justiça é uma coisa famosa. Sim. Dublagem da Liga da Justiça recente, não Super Amigos lá da Hanna-Barbera, mas a atual. Foi uma dublagem muito bem feita. Sim. Pela Miriam Fischer e se tornou clássica. Na minha opinião, talvez a dublagem mais clássica de produtos nerds, assim, dos anos 2000, tenha sido a da Liga da Justiça. Sem dúvida, né? É uma ótima dublagem, você sabe. Solidão. Exatamente, e eu achei assim o trabalho, eu infelizmente não participei da dublagem do jogo, mas eu achei o trabalho que o Manolo fez dirigindo de uma maestria e de um cuidado que ele teve de manter todos os dubladores originais daqueles personagens do desenho no jogo. Sim. Foi lindo. E até personagens que não eram da Liga, por exemplo, o Cyborg e a Ravenna, né? Sim. Que eram dos Jovens Titãs, ele chamou o Eduardo Borghetti para fazer o Cyborg no Jovens Titãs. Olha, cara, isso eu não sabia. Ele fez no Injustice, né? E chamou a Mariana Torres também para fazer a Ravenna, que fez no Jovens Titãs, no Injustice. E teve todo mundo, né? O Briggs foi mantido no Superman. O Batman que mudou, porque o Batman estava com o visual do filme e eles quiseram botar o Ettore porque era mais relacionado ao próprio filme da trilogia aí do Nolan, né? Então não foi o Márcio Seixas. Mas os outros todos foram mantidos. O Dario de Castro foi mantido no Marciano. A Mulher Gavião foi o André Moruti que ficou. O Felipe Maia ficou no Lanterna Verde. O Marcelo Garcia ficou no Flash. Enfim, eles mantiveram. E principalmente os vilões. Então é aquela coisa, se você pegar existe no YouTube disponível o cutscene completo do jogo. Pra ver, sim. Pra assistir, é como se você estivesse assistindo um longa. E é muito bem dublado. Muito bem dublado. Direção do Manolo Rey? Manolo Rey. Sim, é o dublador do Homem-Aranha nos filmes, né? Isso. Do Presuntinho, do Tiny Toon. É, também, né? Pra mim, na minha opinião, eu acho que de dublagem de jogo, dos que eu vi até agora, embora a dublagem do Diablo também seja muito boa, mas eu acho que a do Injustice, minha modesta opinião... Melhor. Imbatível. Versão brasileira, Herbert Richard. A pessoa que quer se tornar dublador... O que você recomenda? Que caminho que essa pessoa tem que trilhar para poder chegar e ser dublador como você? Primeira coisa, cara, é o seguinte. Como a gente já falou no início da conversa, sim. O dublador tem que ser ator. Sim. Ah, aquela coisa. Você hoje tem muitos fãs de dublagem que acham que podem dublar, né? Não é para tirar um incentivo de ninguém, mas sabe de uma coisa. O processo é complicado. Por quê? Você tem que se especializar na profissão de ator, vai se tornar um ator profissional com registro no Ministério do Trabalho, e aí você vai ter que fazer o quê? Um curso de dublagem, cine técnica, e aí vai ter que começar a correr atrás de trabalho. Primeira coisa, você tem que ter postura, entendeu? Se você vai entrar no mercado de trabalho, você tem que ser, acima de tudo, profissional. Então, morreu o seu lado fã. Você pode continuar admirando, você pode continuar gostando, e nada disso precisa mudar, mas é aquilo. Entrou num estúdio, você tem que se apresentar ao diretor. Olha, meu nome é tal, eu estou saindo de um curso de dublagem agora e eu gostaria de pedir um teste para o senhor ouvir a minha voz. E a pessoa vai fazer um teste, vai ouvir sua voz, sim, vai ver que tipo de personagem pode se encaixar e, obviamente, mais importante de tudo, vai ver se você sabe interpretar. E aí vai começar a te dar pequenos papéis, pequenas vozerias. Agora, é difícil, porque durante os primeiros passos, vai esquentar sofá em estúdio, vai ter que aparecer para fazer visita, para poder ser lembrado, porque você é grande. Só que é aquilo, invista sempre no seu trabalho de ator. Isso é fundamental, porque o mercado, ele realmente absorve quem tem um diferencial de qualidade. Então, a melhor forma de você ter um diferencial de qualidade é você investir no seu trabalho de ator. Não invista em propaganda, em rede social, entendeu? Não é porque você dublou uma pontinha numa série famosa. Ah, dublei o John no Game of Thrones. Entendeu? Aí é aquela coisa. Quem é o John no Game of Thrones? É o cara que apareceu em uma cena e deu um bom dia. Saiu, vou ali tomar banho, né? Exatamente, entendeu? Então, porra, esse tipo de coisa é maior queima filme, cara. Entendeu? Então é aquela coisa. É um mercado difícil. Só fica realmente quem é bom. Existe esse glamour que se criou em volta da dublagem por conta de rede social, que os fãs, por se aproximarem de nós, eles começam com aquela coisa, ah, eu faço fã dublagem, ah, eu dublo em casa, entendeu? Ah, eu vou fazer o cursinho de dublagem, eu vou me especializar. Não é assim, cara. Você tem que investir no seu trabalho de ator. Se você investir no seu trabalho de ator, se você tiver uma boa postura, se você tiver paciência e perseverança, você pode cavar um lugar para você no mercado. E se você for bom, obviamente o mercado vai te absorver. Então, eu falo isso sempre para todas as pessoas que querem entrar no mercado de dublagem, entre com o pé no chão e com postura, que é fundamental, porque senão você não se cria. Então é um aviso aí para todos os podcasts que acham que são dubladores. Passa. Exatamente. Não é porque você faz podcast que você vai dublar não, lindão. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Yuri fazer uma indicação para esse podcast, que é uma indicação de dublagem. Ô Yuri, que dublagem você indicaria, um trabalho que você acha legal de dublagem para a galera acompanhar? No Netflix tem uma série chamada Grey's Anatomy, que é muito boa, é uma série médica. Passa sempre no SBT? Aquelas séries que passa de madrugada no SBT. Grey's Anatomy? Grey's Anatomy passa. Sim, Anatomia da Grace, já ouvi falar. Isso, exatamente. Nossa senhora, esses títulos, né? Pois é, às vezes nunca dá certo. Mas é aquilo, o SBT deve exibir isso, sei lá, 2 horas da manhã. É, muito tarde, quer dizer. Então, quem tem o Netflix pode acompanhar pelo Netflix. Vale muito a pena, uma dublagem excelente. Gosto demais. E assim, uma outra que eu gostaria de dar de sugestão, pra quem curte filme de ação, é a trilogia 11 Homens e um Segredo. Puta, excelente dublagem. Inclusive, eles tiveram que se desdobrar ali, porque tinha um dublador, esqueci o nome do rapaz, que dublava o Brad Pitt e o Matt Damon. É. E Matt Damon, não, e também ele dublava e George Clooney, ele dublava os três principais. Então... É, Marco Antônio Costa, o nome dele. Exatamente, ele conseguiu, se desdobraram, cara, e foi uma... Nossa, foi sensacional. Né? É aquilo, ele teve que dublar apenas um deles, né? Sim. E aí foi aquela coisa, ele ficou no Clooney, porque aqui entre nós, o George Clooney falando com o Marco Antônio dublando o George Clooney, dá a impressão de que o George Clooney fala português. Exatamente. Nossa, é fiel, fiel mesmo. Maravilhoso. Eu deixo essas indicações aí. E assim, para os fãs mais que gostam de pesquisar, que gostam de pesquisar, nem sei se existe isso disponível na internet, provavelmente tem. É um filme muito antigo da Cher chamado Marcas do Destino. Porra! Não é desse antigo, hein? É antigo. E assim, foi dublado na Herbert. E tem a Carmen Sheila dublando a Cher. O filme é lindo e é uma verdadeira aula de dublagem do início ao fim. Fica aí essa dica. Era uma indicação, acabei dando três, né? Três, não tem problema. Aqui pode estender, vai estar todos os links aí no post pra galera ter acesso a trailer, enfim, pra poder acompanhar depois. Cara, olha, minha indicação de dublagem, ela é bem nostálgica. Embora eu não ache ruim a segunda dublagem que foi feita, não, mas... Eu tenho a nostalgia da primeira dublagem ali com o Niso Neto, que é do Curtindo a Vida Doidado. Putz, cara. Brincadeira, cara. Era essa a indicação que ia dar. Era essa? Era essa. Não, mas tudo bem, pode ir, não. Aqui não, a gente então, é demais. É ali, Curtindo a Vida Doidada, primeira dublagem ali com o Niso Neto, cara. Ali é, sabe, é muito bacana, cara. A voz do Niso Neto é a do Ferris Bueller, cara. Então é muito bom, é muito bom. Bom, né, aquilo, quem sai os seus não degenera, né? Filho de Chico Anísio, né? É fantástico, eu gosto muito dele. Tem uns trabalhos assim, né? Presto da Caverna do Dragão. Sim, é mesmo, cara. Verdade. Thundercats. Você começar a pensar assim, né? Tipo, uma lista de personagens, né? É, tem. Você falou aí do Curtindo a Vida Doidado, aí começou a lembrar de Herbert. Eu já lembrei de mais uma dublagem que fica aí de indicação, né? É o Batman série animada, né? Que era, passava no SBT, chamava O Novo Batman. Ali também você tem um elenco primoroso com uma aula de dublagem. É um desenho adulto, né? Aqui desenho, só rapidinho aqui, um dos personagens que, velho, a voz dele pra mim no desenho original é muito foda, velho. Que eu não sei o nome do dublador, que é o que fazia o Wolverine, cara. Desenho que passava. Ah, o Isaac Bardavis. Exatamente. Que no filme também. Nos filmes ele ainda continua dublando. O Fox pediu que o Hugh Jackman nos filmes, somente no X-Men. Sim. Fosse dublado pelo Isaac. Né? Nossa, e é legal porque ele consegue fazer uma adaptação, porque o Hugh Jackman é mais novo que ele, né? Então ele consegue fazer. Senhor de idade já. Senhor de idade. Cansada, né? E ele faz mesmo essa adaptação. E ele mergulha, né? No Wolverine. Nossa, fica perfeito, assim, sabe? No filme ali, no contexto do filme, fica perfeito, assim, sabe? O Isaac é maravilhoso, né? O trabalho do Isaac é uma coisa. Você já teve a oportunidade de conhecer ele? Tive a oportunidade de conhecer ele já. E ele, assim, eu me lembro quando eu conheci ele, eu ficava olhando assim, eu ficava calado, eu só ficava escutando. Entendeu? Assim, aquela coisa de fechar os olhos e já, porra, cara, esse cara, assim, entendeu? Eu lembro do Wolverine, lembro de Esqueleto, do He-Man. Nossa. E aquele atores magistrais que dublava, sempre dublou, né? E ele é ator e ele faz novelas, né, cara? Agora eu me lembrei que teve uma vez que acho que foi na Globo a novela. E a minha mãe antigamente gostava de assistir, né? E aí, velho, eu escutei ele falando e disse, pô, Wolverine, né? Uma novela, tipo. Como assim, né? O Isaac, na realidade, o Isaac veio. A formação básica do Isaac teatro, né? Mas sim. O Isaac teve, durante a década de 70, uma popularidade imensa em televisão por conta de uma novela chamada Escrava Isaura, que ele fazia o vilão. Ele não podia andar na rua na época que as pessoas queriam linchar ele. Tô louco. Nossa. Porque ele era o carrasco. E o Isaac teve uma popularidade muito grande em televisão nos anos 70, né? Então é aquela coisa, é um cara escaldado, né? Sim. Trabalhou em todas as mídias, trabalhou em cinema também, enfim. É um senhor ator, né? É dono de uma voz, hein, que, caraca, é, dá medo, hein? Você se você dá medo da voz dele. Martin He-Man, né? Aquele negócio. Nossa, cara. Não... Ele não gosta, não, viu? Ele não gosta? Ele não gosta, não. Pedem aí, voz. Fica fazendo voz, hein? Ele tá se achando, ô Yuri, fala a verdade, tá se achando quando ele fica pedindo assim, ah, faz voz de tal gente, sabe? Tipo, fica falando, ah, faz voz do podrão, do Ben 10, assim. Cara, já aconteceu, mas assim, é engraçado porque depende muito da circunstância, né? Então, uma coisa que me incomoda é quando eu vou em algum lugar que tem algum amigo que sabe que eu trabalho de dublagem, aí chega no meio de uma galerinha. Aí ele é dublador. Porque é aquela coisa, é inevitável. Você vai despertar a curiosidade das pessoas e vai começar aquele interrogatório. Sim. É, o que você dubla? Quem é que você faz? Imita aí. Imita aí, tipo, imita. Aí. Tipo, não, cara, tá comendo com bolo de milho na boca e a galera vai, imita aí, né? Imita aí, o cara tá de boa. Não, assim. Tem essas coisas, entendeu? Aí vem aquelas coisas, pô, cara, mas eu conheço que um vizinho meu que imita o fulano aí, cara. Pô, será que não dá pra ele fazer também? Isso, né? Assim, você começa a ouvir aquelas coisas, aí vem aquela coisa, pô, tem que explicar, né? Tá com essa. Entendeu? E aí tá num momento assim descontraído, não tem nada a ver. Mas assim, já aconteceu também de me reconhecerem assim, numa festa, né? Que a aniversariante chegou e falou, ah, ele é dublador. E aí vem os adolescentes assim, falou, ah, ele dubla o Game of Thrones. Aí vem os adolescentes, pô, como é que você dubla? Ah, você faz o Loras, pô, que não é. Tira uma foto comigo, assim, é engraçado, cara. É, bom, o Adonis fez a indicação que ia fazer, né? Ia fazer Curtindo a Vida Doidado. Mas eu pensei em algumas indicações que eu vou fazer aqui. Aliás, se o Adonis quiser acrescentar mais uma, que ele só fez uma, né? O Yuri fez três aqui, eu pensei em três. Eu pensei no Desenho da Liga, que a gente citou aqui, e Desenho da Liga, a dublagem é sensacional, assim, sabe? A galera que eles escalaram, assim, pra poder. A Miriam foi muito feliz na escolha daquele elenco. Foi. Dos desenhos, assim, dos anos 2000, supera a dublagem até de anime, cara. Supera, com certeza supera. A dublagem, assim, fica marcante. E também, tipo, passou tantas vezes no SBT e tudo mais, né? É, eu tenho a parte da memória afetiva, porque eu assisti quando era criança, e mais do que isso, analisando mesmo, dá pra ver que é uma ótima dublagem. É, exatamente. Também eu indico Karate Kid, o original, porque a Karate Kid é muito... Tipo, o filme realmente, o filme é um pouco lento, né? Nos dias de hoje. Mas a dublagem do filme, assim, sabe? É muito legal com o Salton Mello, né? Isso. Dublando o Daniel LaRusso. É uma indicação que fica pra galera aí, um clássico dos anos 80 também. E a terceira indicação que eu vou fazer é Superbad. De preferência a dublagem, a primeira dublagem, que é a que adapta bastante, sabe, o estilo do filme. Que é a primeira dublagem que tem os palavrões, que é sem censura. Então, tipo assim, você tá imergido no filme, você tá dentro do filme mesmo, vendo o palavreado dos personagens e... Pra mim é uma coisa bem importante, assim, sabe? Pra você não alterar muito o trabalho original também. Eu acho que vale essas três indicações aí. Se vocês derem três, eu vou dar mais duas. E também vai ser nostálgico. As duas indicações, cara, que eu tenho pra dar também são nostálgicas, que é a dublagem do Clube dos Cinco. Poxa, nossa, esse filme é sensacional. E a do Conta Comigo, cara. Conta Comigo eu nunca assisti, mas Clube dos Cinco, nossa, John Hughes. É a ideia desse filme do John Hughes, você indicou, né? Conta Comigo eu também não conheço. Nunca assisti, curiosamente nunca assisti, mas. Comigo é muito bom, cara. Fica aí a dica pra galera. E, bom, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Gostaria de agradecer aqui o Marcos. Marcos, quer fazer uma indicação no final aí, falar sobre o seu podcast? Não, cara, só que a galera continue acessando aí o Cérebros, continue ajudando os caras, sabe? E se quiser conhecer um pouco mais do Mistura, a gente fala de cultura pop, tudo sobre cultura pop, sabe? A nostalgia da cultura pop de ontem, hoje e sempre. Vai lá no www.misturamas.com.br. Em breve a gente tá com novos projetos aí, mas aí a gente sempre tá nessa parceria aí com a galera do Grupo de Cérebros, um ajudando o outro aí, muito bacana. E mais uma vez agradecendo a você e ao Yuri por essa oportunidade, cara. Yuri, obrigado, cara, demais, assim, sabe, esse papo aqui que a gente bateu, foi muito legal, assim, sabe, tá dentro do mundo da dublagem, conhecer realmente alguém que tá envolvido no meio, é sensacional, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu querido, eu que agradeço, foi uma honra. Eu agradeço o carinho de todos. Agradeço a você, Rafael, pelo convite. É isso, cara. Agradeço ao Adonis pela participação também. Papo muito legal. E aquilo, quem quiser se comunicar comigo, tem uma página minha no Face, né? Que tem lá alguns dos meus trabalhos. Não tem todos, porque tem que atualizar e às vezes dá preguiça, sabe? Sim. Entendeu? Mas assim, meu canal é comunicativo sempre aberto, entendeu? E estamos aí. Fiquem de olho, volta e meia vocês podem me ouvir por aí a qualquer momento. É, acompanhe nossas redes sociais, tem todas aí no post, mas facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com, tudo /bancodecerebros. É, pra quem não conhece, acesse o nosso site bancodecerebros.com.br, deixe seu comentário aí onde é publicado. Enfim, valeu pessoal, um grande abraço e até mais. Falou! Valeu! Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta.